Saudade do Impacto 5, a mega estrutura musical do Nordeste. A gente já estava morrendo de saudade de vocês. A gente esteve um pouco ausente de Natal, estávamos numa turnê pela Paraíba e Pernambuco, mas estamos de volta à nossa casa e é Natal. Valeu? Toda a galera de Natal, vem aqui pertinho da gente, vem sentir a nossa energia e a gente quer sentir a energia de vocês. É uma viagem através do tempo! Impacto 5. É a noite do flashback. A mega estrutura musical do Nordeste.